desejo e fascina com seus beijos. Tudo que faz lembrar você. Te vejo em meu sonho, um pensamento. Não te esqueço, só um momento. Este amor que me faz sofrer. No meio da noite, uma dor me consome. No meu desespero, eu grito seu nome. Distante assim. Dói demais. Preciso tanto do seu amor, que com ele eu tenho paz. Pobre de mim, vivendo assim, sem ter você aqui. Teu amor é uma semente, o meu coração é um jardim. Ao meu amigo José Ônitas, um abraço de Laís, seus teclados, e essa rapaziada que está curtindo Laís. No meio da noite, uma dor me consome. No meu desespero, eu grito seu nome. Assim é tão ruim, isto me dói demais. Preciso tanto do seu amor, que com ele eu tenho paz. Pobre de mim, vivendo assim, sem ter você aqui. Jardim que aos poucos foi crescendo.